Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Musicália aqui na Rádio Interweb. Começamos hoje mais uma edição dedicada exclusivamente à música da Rússia. Música da Rússia que lhe irá trazer hoje, aliás, nós iremos trazer hoje algumas músicas mais emblemáticas do género da música russa, o género mais interior da Rússia. Sevdalink, Nailai Pesat Sevdalink. Sevdalink é também ao mesmo tempo um nome de ou que poderá ser o nome de alguns intérpretes. É o mesmo que Liuba, por exemplo, que pode ser também o nome de alguns intérpretes também deste género musical. Mas isso já será outras cantigas, já será mais na área da parte búlgara, mas hoje vamos dedicar-nos apenas à música da música da Rússia. Vamos desde já ficar com uma música que dá pelo nome de Mila. Esta música é cantada por Bosno Moya Divna. É o primeiro nome que vamos ouvir nesta edição do nosso Musicália. Para ouvir também uma outra melodia, esta mais calma, é cantada por Bozansk Sevdalink. A música chama-se Emina e é a segunda música que vamos ouvir nesta edição do nosso Musicália. Espero sinceramente que gostem. Vamos hoje fazer uma viagem até à terra onde outrora se viveu um dos... terra que foi parte da cortina de ferro que se viveu até ao final dos anos 80. Estou a falar com a lógica da União Soviética, aliás, estas músicas ainda são desse tempo, do tempo da União Soviética. Osno moja, divna mila, lijepa gizda, aj, u tebi je Sarajevo, šeher sevda. U tebi su Tebi je valjno banja luka uz dah momaga. Kapiđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom belija umrijeh emina. Sinoć kad se vraća iz toplama, prođo pokraj bašće staroga imama. Kad tamo u bašći u hladu jasmina sibrikom u ruci stajaše Emina. Ja joj nazva selom, jes tako mi dina, nešće ni da čuje lijepa Emina. Već u srebreni brik zahvatila vode, pa niz bašću đule zaljevati ode. Pa niz bašću đule zaljevati ode. Rasplete joj one pletenice guste. Za mirisa kosa kozumbuli plavi, a meni se krenu buret u glavi. Za mal ne posrnu mojega mi dina, al meni ne dođe lijepa Emina. Samo me je jednom pogledala mrko, al nehaj je, al čak što za njome crko. Niti haje, al čak što za njome crko. Aši, ajša, javaša, konja jaše, subaša. Aši, ajša, javaša, konja jaše, subaša. Po bašći se šeće, a plećima kreće, ni hođin mi zapis ništa pomoć neće. ja kakva je pusta, moga mi mala, stid je ne bi bilo da je kod sultana. Stid je ne bi bilo da je kod sultana. Estamos já de regresso, depois ficamos então com estes dois temas. Agora vamos ficar com um nome. Eu infelizmente não tenho o nome da música comigo, apenas o nome de intérprete, mas dada a sua dimensão, acho que era injusto não ter aqui numa altura destas. Indzo Polovina é como se chama o intérprete que vamos então ouvir já de seguida. Para ouvir também a música de Hanka Paldum, o tema chama-se Stada Si Vieća Rotsun. É mais um dos nomes influentes, uma voz feminina que foi bastante aclamada no seu tempo. E ainda que hoje não haja muita informação sobre ela, adivinha-se quase que, digamos, a dimensão que terá tido nacionalmente. Embora, há que ter em conta também que este nacional era a União Soviética, não era a Rússia, nem a Ucrânia, nem a Letónia, mas sim todos os países. Além deste caso, todas as regiões. Neste caso, seria também difícil de haver uma, portanto, uma, enfim, digamos, um controlo, já que a União Soviética é, era uma série de países de hoje, não é? Lituânia, Letónia, aliás, peço desculpa, Letónia, peço desculpa, apenas a Letónia, o Uzbequistão, a Rússia, a Ucrânia, a Geórgia, a Ossétia do Norte, a Ossétia do Sul, a Abcásia, portanto, era uma série de países que, o Azerbaijão, era uma série de países que hoje são independentes, que na altura eram regiões, portanto, da União Soviética. Ainda assim, Hanka Paldum com este tema, Stada Si Vieća Rotsun, a música que vamos ouvir logo depois de Indzo Polovina. A música não sei, mas Hanka Paldum adivinha-se, aliás, que tenha sido um sucesso, e que sucesso a nível internacional, não digo, mas a nível da União Soviética, com certeza. Ora, vamos então ouvir esta bonita voz feminina, Hanka Paldum, para ouvir então daqui a pouco, logo depois de Indzo Polovina. Ta-da! kradem ti sve. Večeri, u večeri, on peđe me. Da ti bacim struk zumbula, neki cvjetak rozbori. Oh. Ouvintes, depois de ficarmos com estes dois temas, vamos agora fechar a edição de hoje de Musicália com a voz de Medelsko Bilkic. A música chama-se Ai Kakva Aika Osi Ima. Esta música então que... Aliás, Osi Ima, sim, está correto. Esta música então que é cantada em russo, e com algum dialeto que não consigo identificar, não sei se terá até alguma influência da região, mas o próprio título não é 100% russo. Vamos fechar esta edição do nosso programa, do nosso Musicália, com uma outra melodia, esta sim, totalmente russo, uma melodia muito mais... digamos, muito mais identificável com aquilo que era a cultura soviética da altura. Uma música também muito mais na Lepsa Setalink e é um tema também muito bem disposto, de Mila Maiko. Chama-se Sali Minavodu. É como se chama esta música, que vai então fechar a edição de hoje do nosso Musicália. Quero deixar aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite e dizer então que na próxima terça-feira estaremos de volta para mais uma edição que será dedicada um país que já não dedicamos há muito tempo, à Alemanha. É verdade, vamos dedicar à música alemã e às suas novas tendências. Por hoje ficamos por aqui. Tenha uma boa noite e até para a semana. Kraj izvora čeka. ajde kćeri, al se odma vrati, uzaludu, uzaludu, uzaludu, vremena ne trati, uzaludu, uzaludu, uzaludu, vremena ne trati. Djeva ponosita, gledi je mjesec, gledi je mjesec, gledi je mjesec, zamišljeno gleda, gledi je mjesec, gledi je mjesec, gledi je mjesec, zamišljeno gleda. Oj mjeseče, tako ti mladine, ti obasjavaš, ti obasjavaš, ti obasjavaš brda i doline, ti obasjavaš, ti obasjavaš, ti obasjavaš brda i doline. Reci da me dragi želi, da li se mome, da li se mome, da li se mome dolasku veseli, da li se mome, da li se mome, da li se mome dolasku veseli. Oj djevojko, ti si puna čara, al tebe dragi, al tebe dragi, al tebe dragi, kraj izvora vara, al tebe dragi, al tebe dragi, al tebe dragi, kraj izvora vara.